trás, rapaz, ou não fiques para trás. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques, não, não. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques para trás. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques, não, não. Eu não fico para trás e não tiro o pé, mas falas que tens o peru que chamas-me André. Não, já não sou o mesmo, puto, dizes que mudei, não é? Mas não me canso na luta, eu luto, disputa puta ao pontapé. Afinal, tu quem és? Não sei, podes ser o que quiseres, porque eu sei quem sou também. Tu dizes que mudaste por ti, eu também mudei. Quando olhaste, reparaste que eu olhei e reparei que se a vida são dois dias, são para aproveitar. Faz o que tens a fazer, pensa que és capaz. A vida não é brincadeira, mas vamos brincar. Mentaliza, meu bem, eu não fico para trás. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não fiques para trás. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não, não. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não fiques para trás. Para trás, rapaz, ou não fiques, não, não. Eu não vou ficar para trás, mesmo que a distância seja curta. Há mulheres que vão e viram costas sem respostas para as perguntas. Não digas que não gostas quando é em mim que pensas. E não me tires da tua vida se não me tiras da cabeça. Por isso, tu pensa naquilo que eu digo, mesmo tão distante, além da mão. Sou a mim, quero sorrisos e abraços, queres beijos e amassos. Loucuras no meu quarto, rendida nos meus braços, despida no meu espaço. Faço-te sentir única, acerto o compasso. Palmadas fazem música, aqui a questão é que és o André ou peruca, porque eu não tiro o pé, mas para trás não fico nunca. Não, não, não. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não fiques para trás. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não, não. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não fiques para trás. Não fiques para trás, rapaz, ou não fiques. Não, não. Ou não fiques, não. Não fiques, não fiques, não, não fiques, não fiques, não, não fiques, não, não, yeah. Oh, não fiques, não, não fiques, não fiques, não, não fiques, não fiques, não, não fiques, não fiques para trás. Oh, não fiques, não, não fiques, não, fico, não fiques, não, não fiques, não, não. Não fiques, não, não fiques, não fiques para trás. Oh, não fiques, não, não fiques, não, fico, não fiques, não, não fiques, não, não. Não fiques, não, não fiques, não fiques para trás.